Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café Brasil. Um programinha feito para mexer com você, mas só se você deixar. Hoje vamos falar dos bobos e, para começar, uma frase do filósofo chinês Confúcio. A ignorância é a noite da mente, mais uma noite sem lua e sem estrelas. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Pois é, eu hoje quero falar dos bobos. Procurei a definição de bobo e encontrei o seguinte: ingênuo, inocente, indivíduo tolo, que diz asneiras, parvo. O oposto do bobo é o esperto, inteligente. Pois acontece que vivemos um tempo em que não ser bobo dá muito trabalho. Quem não é bobo fica nervoso, indignado, impaciente. Quem não é bobo teima em ter um espírito crítico e acaba não concordando com a estupidez vigente. E isso dá estresse, sabia? Pensando assim, eu fui buscar uma de nossas grandes escritoras, Clarice Lispector, que nos brinda com seu texto Das Vantagens de Ser Bobo. Ao fundo, você ouvirá Almir Sater com um de seus clássicos, Corumbá. E Clarice Lispector escreveu assim: o bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: eu estou fazendo, estou pensando. Ser bobo, às vezes, oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem oportunidade de ver as coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo parece nunca ter tido ver. No entanto, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para a Gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado: não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo, mas valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado, o esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu. Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: até tu, Brutus. Bobo não reclama, em compensação, como exclama. Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, Não se importam que saibam que eles sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Não confundir bobo com burro, com tolo com fútil. Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas? Bobo é chagal, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor, e só o amor faz o bobo. Eu não tinha percebido que você não me amava, sem saber que lhe perdia, mas amor eu lhe dava. Só agora então que tudo terminou, tenho certeza você nunca me amou. Eu fui tão bobo que lhe acreditei. Eu não me conformo de ter agido assim, de ter deixado você fazer de mim o que bem quis. Juro que eu não merecia a tristeza de agora. E mesmo assim ainda eu penso em você toda hora. Eu fui aprender tanta coisa linda pra lhe dizer, me lembro bem ainda. Que bobo fui. Mesmo assim eu não lhe quero mal nenhum, pois pra você eu sei que fui mais um. Que bobo fui. Que tal, hein? Você tá ouvindo o Que Bobo Fui, de Roberto e Erasmo Carlos, na interpretação dos VIPs. Os VIPs são os irmãos paulistas Ronaldo e Márcio Antonucci. Começaram a carreira em 1964, levados por um vizinho para a Rádio Bandeirantes. Ainda não se apresentavam em dupla, mas nos bastidores ficaram ensaiando para descontrair e foram ouvidos pelo diretor do programa, que resolveu anunciá-los como dupla, surgindo ali The VIPs, nome de um filme em cartaz naquele momento. Onde mais você ouve os VIPs, hein? É aqui, no Café Brasil, é claro! Mesmo assim eu não lhe quero mal nenhum, pois pra você eu sei que fui mais um. Que bobo fui, que bobo fui, que bobo. E agora eu vou usar um texto de Rogério Gonçalves, um advogado da Moca em São Paulo, que estava inspiradíssimo quando escreveu "Eu sou tonto, você é zorro". Como trilha de fundo você ouvirá "Três Tardes de Lua", de Chico Saraiva, com o próprio Chico ao violão. Amigo cidadão brasileiro, eu sou o tonto. Eu tomo por base três palavras: bom dia, por favor e obrigado. Tonto. Eu reclamo de bueiros entupidos, fios partidos de telefone, carros abandonados em via pública, buracos, vazamentos de água, telefonia, eletricidade. Eu sou o tonto. O bom é ser zorro. É se dizer herói, cada vez mais isolado. Eu não. Tonto. Ando por aí e cada coisa errada procuro visualizar a responsável e notificar. Não me exponho. Sou tonto, não burro. Procuro sites, telefones, endereços, órgãos públicos e denuncio. Tonto. Legal é ser Zorro e viver debaixo da cegueira, frente às mazelas. Zorro que é herói. Vive isolado e não liga se o muro sujo é o do vizinho. Ainda bem que não é o seu, Zorro. Eu? Não. Tonto, eu me preocupo com o vizinho e vou lá limpar. Ajudo animais abandonados. Procuro difundir a ideia da educação e do respeito ao ser vivente. Tonto. Zorro tem máscara. Esconde-se no anonimato. Eu? Tonto. Ao encontrar carro quebrado, farol sem funcionar, cruzamento sem sinalização, procuro notificar os órgãos de polícia e tráfego. Tonto. Zorro tem carro bonito. Ninguém encosta no cavalo do homem. Frio dentro do seu isolamento. Eu, tonto. Procuro demonstrar aos que encontro que não importa o cavalo, importa a civilidade, a coexistência, a solidariedade. Zorro que é zorro tem revólver. Saca e atira em quem julga transgressor. Eu, tonto. Puno o transgressor, procurando sempre dar mais uma chance. Embora reconheça que alguns deveriam ter um tratamento muito mais severo, sem violência, mas com trabalho em serviço social. Tonto. Procuro sempre estender a mão. Não empurrar ladeira abaixo. Tonto. Eu não jogo lixo na praia. Cato. Tonto. Ora, não se paga imposto para limpar a praia. Ora, isso é coisa de zorro. Eu economizo água, luz e procuro dar tratamento ao lixo. Zorro que é zorro, joga no lixo. Coisa pequena. Tem lixeiro pra quê? Eu aperto descarga em banheiro público. Não gasto papel desnecessariamente. Eu reclamo em restaurante. Não tenho vergonha por estar neste ou naquele lugar. Isso é pro zorro que tem uma imagem a zelar. Eu sou tonto. Eu me preocupo com meu povo, ainda que numa razão ínfima. Queria fazer mais. Eu olho meu semelhante e me preocupo com ele. Zorro já defende. Herói é herói. Eu sou tonto. Não consigo entender como as autoridades desconhecem os riscos que correm. Só despertam quando vítimas de barbáries. Eu tento avisar. Chego em casa tarde e sempre me policio. Luto por justiça e não vingança. O zorro já saca e atira. Revólver em punho. Fim dos salafrários. Sou tonto. Respeito a história do meu povo. Não denigro sob o manto da piada. Isso quem faz é o zorro, que ri da adversidade do ocorrido. Eu zelo pelo verdadeiro herói. Aquele que dá sem a ganância do que trará em troca. Aquele que faz, age, não olha. Eu vejo uma árvore na calçada. Zorro reclama do descaso da calçada esburacada. Quem tá certo, hein? Ora, amigo, eu sou só tonto. O caminho do crime o atrai. Uma tentação de um doce. Era tido como um bom rapaz. Foi quem foi. Ao calar da noite, anda nessas bandas. No paraíso é o zorro. O bruxo zorro. Esperto. No cais do seu nome, era tido como um bom rapaz, tal qual o golem. Esse é o grupo Ira, no Café Brasil, com Rubro Zorro, dedicada à memória do cineasta Rogério Sganzella, morto em 2004. O Ira, É um grupo de rock formado por Marcos Nazi na voz, Edgar Scandurra na guitarra e voz, Ricardo Gaspa no baixo e André Jung na bateria. Na cidade de São Paulo, esse grupo nasceu em 1980. O nome do conjunto faz referência ao Exército Republicano Irlandês, Irish Republican Army, grupo terrorista que luta contra o domínio inglês na Irlanda do Norte. Ira no Café Brasil. E aí, hein? Tá gostando do Café Brasil? Quer os textos que eu usei neste programa, as letras das músicas? Quer baixar o programa para o seu computador ou tocador de MP3? Então acesse www.lucianopires.com.br. Tá tudo lá! Por falar em bobos e tontos, vamos mais uma vez de Clarice Lispector. Agora com uma poesia, ou será um lamento, hein? Chamado A Lucidez Perigosa. Ao fundo, você vai ouvir Lagarteando, de Chico Saraiva. O violonista Chico Saraiva é uma unanimidade entre a crítica, o público e entre seus colegas músicos, intérpretes e compositores. Com dois álbuns lançados, Água, de 1999, e Trégua, de 2003, ele já atuou com a nata da música brasileira contemporânea. Dividiu gravações com Selmar, Naozete, Benjamin Taubkin, Gilson Peranzetta e Sibá, entre outros. Trégua, relançado recentemente pelo selo Biscoito Fino, é o resultado do prêmio Visa, conquistado em 2003, categoria Compositor. Chico Saraiva é hoje uma referência dentro da música brasileira. E fala a verdade, hein? Você já tinha ouvido falar nele, hein? Não? Pois aqui você ouve Chico Saraiva no Café Brasil. E vamos com Clarice Lispector com seu poema, que parece mais uma oração, A Lucidez Perigosa. Estou sentindo uma clareza tão grande, que me anula como pessoa atual e comum. É uma lucidez vazia, é como explicar? Assim como um cálculo matemático perfeito, do qual, no entanto, não se precise. Estou, por assim dizer, vendo claramente o vazio. E nem entendo aquilo que entendo, pois estou infinitamente maior que eu mesma, e não me alcanço. Além do que, eu que faço dessa lucidez? Sei também que esta minha lucidez pode se tornar um inferno humano, já me aconteceu antes. Pois sei que em termos de nossa diária e permanente acomodação, resignada à irrealidade, essa clareza de realidade é um risco. Apagai, pois, minha flama, Deus, porque ela não me serve para viver os dias. Ajudai-me a de novo consistir dos modos possíveis. Eu consisto, amém. Eu, tão imenso e tão mais um, tão inteiro e tão nenhum, tão sem graça e carnaval. Eu, todo mundo e mais ninguém, todo quase e todo além, todo novo e tal e qual. Eu, tão young e tão menina, todo curva e todo esquina, tão caído e tão cristão. Eu, pisciano e ariano, todo acerto e todo engano, todo estrela e todo irmão. Eu, tão sozinho e tão galera, tudo pose e tudo a vera, tão família e Eva é. Você está ouvindo Eu, com Luciano Salvador Bahia. Olha só, junta Luciano com Salvador, com Bahia, você só pode ter coisa boa, né? Luciano vem lá da Bahia, já está na estrada desde 1986. E onde é que você escuta, hein? É aqui no Café Brasil. Na lua e tão no chão. Eu, tão baiano e japonês, tão senzala. Numa experiência inédita, Joshua Bell, um dos mais famosos violinistas do mundo, tocou incógnito durante 45 minutos numa estação do metrô de Washington, de manhã, na hora do rush, despertando pouca ou nenhuma atenção. A iniciativa foi do jornal Washington Post, com a ideia de lançar um debate sobre arte, beleza e contextos. Ninguém reparou também que o violinista tocava em um Stradivarius de 1713, que vale 3,5 milhões de dólares. 3 dias antes, Bell tinha tocado no Symphony Hall de Boston, onde os melhores lugares custam 100 dólares. Ali, na estação do metrô, foi ostensivamente ignorado pela maioria, à exceção das crianças, que inevitavelmente paravam para escutar Bell. Segundo o jornal, isso é um sinal de que todos nascemos com poesia e esta é depois lentamente sufocada dentro de todos nós. Foi estranho ser ignorado, disse Bell, que é uma espécie de sex symbol da música clássica, vestido de jeans, camisa t-shirt e boné de beisebol. Interpretou Bach, que é na sua opinião uma das maiores peças musicais de sempre, mas também um dos grandes sucessos da história. Executou ainda Ave Maria de Schubert e Estrelita de Manuel Ponce, mas a indiferença foi quase total. Esse fato, aparentemente, não impressionou os usuários do metrô. Foi uma sensação muito estranha ver que as pessoas me ignoravam, disse Bell, habituado ao aplauso. Num concerto, fico irritado se alguém tosse ou se um celular toca, mas no metrô as minhas expectativas diminuíram. Fiquei agradecido pelo mínimo reconhecimento, mesmo um simples olhar, acrescentou. O diretor da National Gallery não se surpreende. A arte tem de estar em contexto, e dá um exemplo. Se tirarmos uma pintura famosa de um museu e a colocarmos no restaurante, ninguém a notará. Contexto. O contexto cria o bobo. Naquele metrô, aquele era só um bobo de um tocador de violino. Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo. Sempre agrada porque neste mundo tem bobo pra tudo. Camelô na conversa ele vende algodão por viludo. Não tem bronca porque neste mundo tem bobo pra tudo. A mulher que é bonita consegue o que quer, não me iludo. E concordo porque neste mundo tem bobo pra tudo. Todo mal do sabido é pensar que não é enganado. Então, hein, vamos acabar com esse emburrecimento nacional, hein? Vamos despocotizar o Brasil. É isso que eu tô tentando. E sabe como é que você pode ajudar, hein? Espalhando por aí que o Café Brasil existe, que no site www.lucianopires.com.br existe um espaço para quem quer um pouco de inteligência. Conte para seus amigos, conte para o vigário, para o delegado, para o dono do bordel, para a professora. Espalhe por aí que nosso cafezinho tá aqui. Tem bobo para tudo. Camelô na conversa, ele vende algodão por viludo. Não tem bronca porque... E é com o som de Tem Bobo Pra Tudo, de Manuel Brigadeiro e João Correia da Silva, com o gaúcho Alcides Gerardi, que o Café Brasil de hoje se despede. E concordo porque neste... Com Lala Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Clarice Lispector, Alcides Gerardi, Luciano Salvador do Bahia, Chico Saraiva, Almir Sater, Rogério Gonçalves e o grupo Ira. Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou ligue para a operadora 11-8685-8124. De novo, operadora 11-8685-8124. E para terminar, mais uma frase sobre educação, de Carlos Drummond de Andrade. A educação visa melhorar a natureza do homem, o que nem sempre é aceito pelo interessado. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.